Gênesis capítulo 12. Este capítulo é o capítulo que começa o testemunho da caminhada com Deus, ou de Deus com Abraão, ainda Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Só para você entender um pouquinho mais o contexto, Abrão morava em Ur dos Caldeus, aquela região onde está o Iraque. É a mesma região onde estava o Jardim do Éden. E naquela região, o inimigo levantou mais intensamente um centro de culto a todos os tipos de deuses. Como que se fosse uma ofensa ou uma afronta a Deus. E ali os homens adoravam todos os tipos de deuses. A civilização foi criando seus deuses para qualquer assunto, e Abrão nasceu numa família em Ur dos Caldeus, seu pai chamava Terá, e eles também cultuavam a Deus. Eles tinham hábitos de idolatria, eles construíam seus ídolos, eles faziam no artesanato, nas pedras, nas madeiras, nos vidros, de toda forma, e vidro, sim, faziam vidro. De todas as formas, eles criavam seus ídolos, seus deuses, seus pingentes, seus altares, e essa era a realidade daquele povo. Eles não sabiam de Deus, o Criador, eles não tinham noção do Senhor como um único Deus, e o Senhor já estava trabalhando. Quando você lê um pouquinho o capítulo, finalzinho do capítulo 11, você vê que Terá, ele foi conduzido a sair de Ur dos Caldeus. Ele foi incentivado a deixar aquela terra e ir para Canaã. E o texto deixa claro que ele parou no meio do caminho. Ele começou uma saída daquela realidade, mas ele parou no meio do caminho. E ele ficou em Harã. Terá, pai de Abrão, deveria ter tido governo. Ele deveria ter empreendido a caminhada com a sua família até Canaã. Mas ele não fez. A Bíblia não mostra por quê. A Bíblia nem fala de Deus assim instruindo Terá. Mas a gente sabe que Deus estava naquela história. A verdade é que, por alguns motivos, Terá parou em Harã e ali ficou. E o texto diz que ele morreu e ficou em Harã. Alguém, um pai, que tem um alvo, tem um projeto, tem um sonho, tem um direcionamento, mas que por falta de governo, certamente ele vai ter motivos periféricos para justificar, mas ele acabou ficando em Harã, não era para ficar em Harã, e ficou ali, e morreu ali, e aí vem Deus, e aí é por isso que essa argumentação de que ele deveria ter seguido viagem, Deus falou assim: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar o lugar. Hoje nós sabemos que é Canaã. Então Deus tinha um propósito em que aquela família saísse de Ur dos Caldeus, saísse daquela cultura animista, cheia de deuses, cheia de idolatria, e fosse para um lugar novo, diferente, um projeto de vida. Alguns motivos, que esse não é o centro da nossa ministração, Terá ficou parado em Harã, talvez ele encontrou um negócio, talvez ele estivesse cansado, talvez ele foi se acomodando ali, aquela realidade. Aí vem o Senhor e falou assim: Abrão, presta atenção. Você sai dessa realidade, deixa sua família que já está plantada nesse lugar aí, e vem, eu vou te mostrar o lugar. E Abraão saiu. Isso é coerente com o que nós aprendemos do povo de Israel. Deus ensinou com a história do povo de Israel que tem uma geração de pais que morre no deserto, que poderia ter ido além e não vai. Muitas vezes por motivos naturais e reais, outras vezes porque decide ficar ali. Ah, não vou mexer com isso não. Ah, nessa altura da minha vida eu não quero encrenca para mim. Ah, eu estou bem aqui. Ah, eu estou tranquilo. E o Senhor o tempo todo está nos fazendo: filho, levanta, levanta. Sai da tua terra, sai do comodismo, sai da mesmice, muda algumas coisas, transforma algumas. Eu quero te desafiar a coisas novas, eu quero te desafiar a projetos novos. Se a gente for como a geração do deserto, a gente fica: ah, para quê? Ah, deixa. E o tempo todo, eu completei 50 anos e o Senhor tem caminhado comigo num desafio de eu retomar a compor músicas, gravar músicas, reativar o estúdio, e aí eu fui para a tecnologia, porque hoje tudo é tecnologia, completamente diferente de como eu era, e eu achava que eu não ia alcançar nunca essa fase, mas é a fase que eu e talvez você estejamos. No meu tempo era assim, porque no meu tempo a gente fazia assim, no meu tempo o estúdio funcionava assim, no meu tempo a gente gravava desse jeito, no meu tempo a gente produzia desse jeito, e eu cheio desses no meu tempo, e como é que agora eu encaro a tecnologia, os novos equipamentos e os novos, e sempre são os filhos, flechas na mão do valente, que nos abrem portas para coisas mais além. E eu fui para o Rafa: Rafa, qual é o software que você está usando? Eu vou baixar. Qual é o notebook que você está usando? Eu vou adquirir. Qual é o programa que você... Eu vou e fui baixando tudo. E todas as vezes que eu comecei a mexer com aquilo, eu falei assim: ah, não é para mim, não. Ah, eu não tenho tempo. Gente, eu não tenho como. Ah, isso é muito difícil. E o Senhor sempre falava assim: vai, estuda. Baixa os manuais. Leia os manuais. Tem nada difícil. Vai, não fique em Arã. Não fique em Arã. Esforça-te, esforça-te, vai além, vai além. Esse é o projeto de Deus para mim e para você nesse ano. Esforça-te, vai além, tem coisas novas, tem algo novo que o Senhor... Mas o que é? Senhor, me fala primeiro. Se eu falar para você primeiro, você não sai do lugar. Então sai e eu vou te mostrar. Senhor, eu decido começar esse ano desse jeito. Eu quero ousar, eu não quero a mesmice, eu não quero o comodismo, eu não quero as coisas que já estão assim dentro da minha zona de conforto, eu não quero, Senhor. Então, Abraão se levantou. O versículo 2, Deus diz a ele: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas muitas famílias de Belo Horizonte, da cidade do interior de onde você veio, aonde você tem um sítio, em ti serão benditas muitas famílias para onde você passa férias, em ti serão benditas muitas famílias dos seus amigos, dos seus familiares que estão morando em outros lugares, em outras cidades, em outra nação. Abraão, eu vou fazer de você uma bênção para muitas outras famílias. É o que Deus tem para mim e para você, irmão. Não, Senhor, não vai ser um ano assim, só Deus, oh, me dá. Oh, abençoa, abre porta, oh, Senhor, me ajuda. Não, não vai ser um ano assim, não. Vai ser um ano em que eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar de comodismo, eu vou sair desse lugar onde tudo já está conformadinho, eu vou me levantar para um lugar que eu nem sei direito como é que é, eu não tenho condições, mas o Senhor vai me guiar. Então partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Versículo 4. Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? Quantos anos? E aqui o Senhor me fez parar para pensar em algumas coisas. Há 2 anos atrás eu estava com muitas aflições em algumas questões específicas. Eu estava buscando de Deus de uma forma muito intensa algumas respostas, e nós recebemos em casa o Joshua Lingle e a Sarah Robert. E esses irmãos são missionários. O Joshua ministra sobre como alcançarmos os povos muçulmanos. Ele, se Deus permitir, ele estará aqui conosco ministrando agora no mês de março. E nós temos semeado na vida deles. A igreja esse ano vai assumir uma condição mais intensa ainda, de, assim como ajudamos no sustento do Josué e Claudinha, nós vamos também cooperar todos os meses no sustento do Joshua e da Sara. Nós já fazemos isso esporadicamente, mas vamos fazer de forma sistemática. São irmãos queridíssimos e Deus me deu a oportunidade de conhecê-los e de vez em quando nós os hospedamos. E ele estava hospedado lá em casa e ele não é de muita conversa. Ele é como um americano, assim, mais na dele e tal, mas o Senhor usa muito o Joshua. E pela primeira vez o Joshua sentou e falou assim: eu quero falar com você. De uma forma tão específica, foi a primeira vez. E ele falou assim, ele pegou um papel e começou a anotar. E começou a falar assim: Deus me falou isso. E era tudo respostas de Deus para mim. E Deus falou isso. E Deus está me mostrando isso aqui. E foi escrevendo duas folhas inteiras e anotou tudo. Eu tenho guardado essa folha. Eu leio essas folhas de vez em quando porque são palavras de Deus para mim. E um ponto central do que ele foi ministrando foi o seguinte, ele diz assim: ancião de dias. Eu falei assim: sabe o que é ancião de dias? Uma pessoa que tem muito tempo de vida. E ele começou a dizer assim: o projeto de Deus em Jesus é um projeto de séculos. O projeto de Deus, aí foi citando os homens de Deus, olha quantos anos. E enquanto eu estava lendo esse versículo, o Senhor me fez lembrar dessa palavra. E o Joshua falou assim: eu tenho a palavra de Deus para você. Depois de escrever aquelas folhas, detalhar, ele falou assim: Deus me deu essa palavra para você. Descansa o coração. O projeto de Deus é para muito tempo. E talvez seja só comigo, mas o Senhor sempre tem que me chamar para um quarto, para uma sala, para um cantinho à parte. E falou assim: filho, pensa que o projeto não é só aqui agora, o projeto é para muito tempo. E agora vem o Senhor e fala assim: Abraão tinha 75 anos quando resolveu dar o primeiro passo em direção ao centro do governo de Deus. E eu fiquei pensando, 75 anos? Provavelmente nós nem tenhamos alguém de 75 anos aqui. E se tivermos, temos dois ou três de 75 anos aqui. Mas a maioria de nós aqui nem viveu 75 anos ainda. E o Senhor estava me dizendo assim: meu filho, mas ainda que tenham passado 75 anos, eu continuo no meu projeto de vida com cada pessoa nessa terra. E não tem problema se ele vai começar uma caminhada comigo aos 75 anos. E aí Deus aparece a Abraão. Num momento específico, tem uma série de coisas aqui, ó. Ele ouve o Senhor, ele edifica em Betel, ele desce ao Egito, ele vai ao deserto do Negueb, ele volta a Betel, ele chega em Ai, ele se despede de Ló, ele guerreia contra 5 reis, ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, ele entrega o dízimo, ele amplia o conhecimento dele acerca de Deus. O anjo do Senhor vem, encontra com ele, e o anjo do Senhor vem e diz a ele assim: Abraão, você vai ter um filho, você vai ser pai de uma nação. E Abraão fala assim: agora? 75 anos depois? O Senhor prestou atenção que eu já estou velhinho, minha esposa nem pode ter filhos mais, já passou o tempo das esposas, das mulheres terem filhos. Abraão, você vai ter filhos, eu tenho um projeto para você. E sabe quando Abraão vai ter filho? Isso ele tinha 75 anos, agora com 86, nasce Ismael. E o Senhor falou assim: prestou atenção que não só 75 anos, mas já passaram mais 11 anos. O que é 11 anos para você? Ah, muito tempo. Pois 11 anos é nada, perto do meu projeto. Então, aos 86, nasce Ismael. O Senhor aparece de novo. O Senhor está dizendo assim: ô, Abraão, você está tão ansioso para que aconteça as coisas do meu projeto rapidamente, você esqueceu que é no decorrer dos anos que você saiu e fez uma besteira. Agora todo mundo vai sofrer por causa dessa besteira a vida inteira. Tá bom, eu vou abençoar Ismael, vai ser um povo próspero, abençoado. Eles vão ser como jumenta, mas serão abençoados. Eu vou abençoar, eu vou cuidar desse povo. E aos 99 anos nasce Isaac. Com quantos anos ele saiu de Arã? 75. Aos 86, 11 anos depois, ele tem a sua primeira tentativa de fazer o sonho, o projeto de Deus acontecer na força do seu braço. Nós não estamos falando de um ano, não. Nós não estamos falando de 6 meses. Nós não estamos falando de 3 dias. Nós estamos falando da nossa ansiedade das coisas acontecerem. Nós estamos falando de alguém que vai caminhando para que no decorrer dos anos o projeto de Deus aconteça. Isso envolve uma palavrinha simples: perseverança. Perseverança. Diga ao seu irmão, perseverança. Diga então, quem está ao seu lado, perseverança, perseverança. Não é porque você é mais velho, não é porque passou o tempo dessas coisas que Deus parou de trabalhar com você. Deus tem algo para a sua vida nessa fase da vida, e não é nada imediatista. Deus tem um projeto. Não importa quantos anos já se passaram, não importa quantos anos ainda tem. Sara tinha 90 anos, aos 100 anos nasceu Isaac, aproximadamente aos 115 anos Deus faz Abraão levar Isaac lá no Monte Moriá e sacrificá-lo. Mas 15 anos, haja livro para contar as histórias de Abraão com Deus no deserto, entre o nascimento de Isaac e o dia em que ele ofereceu como sacrifício. Passaram-se mais alguns anos, e aproximadamente aos 135 anos, Sara morre. Aos 150 anos, Abraão se casa. Aproximadamente aos 150 anos, Abraão se casa novamente. E sabe o que Deus faz? Lhe dá mais 6 filhos. Dizem os estudiosos que esses filhos foram espalhados pelo Oriente. Foram povoar o Oriente. Havia missão, e em todos eles, os filhos de Abraão são como a areia do mar, não se pode contar. Não só judeus, não. E se você pega todos os povos, todas as nações terão suas raízes nos povos que passam por Abraão. Deus tem um projeto de vida para mim e para você que dura muitos anos. Aos 175, Abraão morreu. Agora leia comigo em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 8 em diante. Se alguém ao seu lado não tiver uma Bíblia, ofereça para ele ler com você. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, não alcançaram a promessa, viram-nas de longe e a saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pela fé, essas pessoas creram. Mais à frente, pela fé, Abraão, Versículo 17, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque, e daí também em figura o recobrou. Primeira coisa que eu quero que você guarde nessa ministração dessa manhã: os projetos de Deus comigo são para muitos anos. Faz assim, ó, muitos anos. Só nós somos imediatistas. Quando nós nos afligimos porque alguma coisa que vai acontecer daqui a 15 anos não aconteceu hoje, e desistimos, não é Deus que está pisando na bola, somos nós que ainda não entendemos como as coisas funcionam nessa vida terrena. E nessa vida terrena é no decorrer dos anos. Então eu quero desafiar você a encarar tudo que vai começar: escola, volta das férias, trabalho, projetos novos. Talvez você já tenha engrenado aí em algumas atividades. Talvez você esteja esperando amanhã, segunda-feira, para começar tudo, pleno vapor, os meninos na escola. Que você olhe para esse ano com este olhar: eu vou perseverar, eu vou me aquietar diante do Senhor, eu vou pôr luz em tudo que Deus tem para mim, porque os projetos de Deus comigo são para muitos anos. Na verdade, os projetos de Deus comigo e com você são para toda a eternidade. Que é isso, meu Senhor? Eu estou querendo contas de dias, de semanas, de meses. Eu estou me afligindo por causa de meia dúzia de anos. E, na verdade, o projeto do Senhor diz respeito a toda a eternidade. Mas eu estou aflito porque não acontece. Não, mas isso é a menor parte de todo o projeto de Deus. Nos ingredientes, na receita do bolo, tem também sal. Mas ninguém fica comendo sal, porque sal é indigesto. Tem fermento, mas ninguém fica comendo fermento o tempo todo, porque não dá para você comer fermento puro. Não dá, mas eles fazem parte da receita. Então eu tenho que esperar o tempo de cada coisa. Talvez esse tempo da minha vida seja o tempo de sal, talvez esse tempo da minha vida esteja sendo um tempo de fermento. É meio amargo, é meio grudento na língua, não dá para engolir fermento, mas é o tempo de eu ter fermento na receita da minha vida. Eu vou olhar sempre dessa forma: eu não estou preso ao aqui e agora, os projetos de Deus são para muitos anos. Ainda não aconteceu, ainda não chegou o tempo, e eu vou perseverar. A única coisa que eu não vou fazer mais é achar que não tem jeito, que Deus não me ouviu, que não está acontecendo. E muito menos eu vou sair para fazer um filho em Agar. Muito menos eu vou fazer alguma coisa na força do meu braço para ver se acontece. Eu vou me aquietar diante do Senhor. E agora vem algo muito especial dessa palavra. Eu estava prestando atenção no Naum tocando bateria. Eu quero até falar isso publicamente para fazer assim, como que um compromisso. E eu estava vendo, gente, que coisa maravilhosa faz umas férias na vida de um homem. O Naum está tranquilo, calmo, a bateria dele, um sonzinho leve, gostoso, que coisa bonita. E ele está delicioso tocando bateria, como o Naum toca tão bem. Que coisa maravilhosa que é o Naum de férias, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O som da bateria, tudo, o jeito de tocar, a alegria. E eu fiquei olhando na unha e fiquei pensando: Senhor, como nós precisamos de férias. Muitos não querem férias, porque eu tenho que fazer acontecer tudo o que tinha que acontecer em 150 anos, eu tenho que fazer em 150 dias. Não, não. Férias é para quem olha para frente e fala assim: olha, eu precisava resolver um mundo de coisas, mas agora é tempo de eu descansar. E a gente descansa mesmo. A gente volta tocando mais leve, a gente volta mais tranquilo, ouvindo as coisas com mais coração mais maleável, a gente volta com mais paciência, a gente volta com mais alegria, com mais ânimo. A gente precisa de férias. E nós não podemos ter férias só uma vez por ano, a gente precisa ter férias toda semana. A gente precisa ter momentos, dia, a gente precisa ter tempos de descanso, instâncias de descanso no nosso dia. A gente precisa, assim, peraí, dá um tempo, desliga tudo, para um pouquinho, deixa eu relaxar, deixa eu brincar com o neném, deixa eu brincar com a água, deixa eu cuidar do meu carro, deixa eu fazer um hobby, eu preciso ter instâncias de descanso, deixa eu ficar sozinho comigo mesmo, deixa eu ficar quietado, deixa um pouquinho, eu preciso de isso, porque a instância de descanso é uma instância sagrada, divina. Quando lemos o livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas no sétimo descansou. Irmão, você pode ter certeza, Deus não estava cansado. O que nós temos ali nos 6 dias da criação, que certamente envolve milhões de anos, pode ter sido feito em um dia, pode ser a obra de Deus em um dia, mas para Deus um dia e 1000 anos são a mesma coisa, por isso não existe conflito. O cientista diz, não, isso aqui tem 10 milhões de anos de existência, pode ter 100 milhões, pode ter 1 bilhão de anos, tudo faz sentido, porque para Deus não existe tempo, essas coisas foram criadas no poder da palavra, e quando Deus terminou de criar essas coisas, Deus não estava cansado. Não eram coisas físicas, eram questões e realidades espirituais. Mas a Bíblia deixa claro, faz questão de deixar escrito, que no sétimo dia Deus descansou. E agora basta você gravar o que é descanso. Uma única frase. Diga comigo, descanso é uma instância de governo. Não tem coisa pior das férias, do que vai chegando o dia de ir embora, e você fica agoniado, acabou, não tem mais, agora é só o ano que vem. Oh vida, tem que voltar para aquele emprego, ai meu Deus, oh meu Deus, tem que voltar para aquela casa, eu não queria voltar, deixa eu ficar aqui em Porto Seguro, eu queria ficar aqui, aí você pega o sujeito pensando nos últimos minutos, lá em frente àquele lago maravilhoso, aquele mar maravilhoso, ou aquela florestinha gostosa no sítio, olhando assim, se eu pudesse, eu moraria aqui. O que ele está dizendo? Eu não queria voltar. Eu queria isso, eu não posso mudar, eu tenho que ir lá para a Fiat, eu tenho que pegar a Avenida Amazonas, eu tenho que andar de cá, eu tenho que pegar o trânsito, eu tenho que ir lá para a cidade administrativa, Kleber, eu tenho, oh meu Deus do céu. Se tem uma coisa horrível de férias, é pensar que tem que voltar e continuar. Alguns dizem assim, cair na real. Realmente isso é terrível. Isso acaba com as férias. Não é possível que seja férias mesmo, eu ir para algum lugar, descansar e o tempo todo ficar com medo da hora de voltar. Isso não é férias, isso não é descanso. Eu preciso estar nas férias e sonhar com a volta. Quando eu voltar, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu voltar, eu vou ter isso, isso, isso, isso. Quando iniciar fevereiro, vai ser isso, isso, isso, isso, isso. Vai ser assim, assim, assim, assim, assim, assim. E nós estávamos no carro, conversando com os meninos, e alguém falou lá da volta das aulas, dia 1º, e eu não sei se foi o Mateus, alguém falou lá, falou assim, mas Gabi, presta atenção, escola nova, uniforme novo, tudo novo. E a Gabriela já voltou assim, pai, eu quero sair 12h30, eu quero chegar mais cedo na escola, amanhã, pai, eu quero chegar mais cedo na escola. Assim tem que ser, com o coração de criança, eu quero voltar para aquilo, eu quero voltar para aquilo, eu quero voltar para aquilo, eu tenho algo a realizar. Irmão, descanso é uma instância de governo, eu descanso para eu ter as ferramentas de governo, e aí eu começo a pensar, quando eu voltar a trabalhar, será assim, será assim, será assim, será assim, será assim, e eu estou com gás, eu estou com energia, e Deus já me disse, vai vai ser isso. Deus já me deu essa ferramenta, Deus já me deu esse recurso. Eu quero isso, Senhor, porque descanso é uma instância de governo. E o diabo, na verdade, quer que descanso seja só um oásis michuruco no meio do deserto. Você anda logo, anda logo. De vez em quando eu ouço alguns que dizem assim, eu vou dar uma fugida ali. Fugida? Vou dar uma fugida ali. Não, vou passar uma semaninha. Fugida não. Entre no descanso. Talvez não dê para você mudar essas férias que acabaram de terminar. É, nas próximas eu vou fazer diferente. Mas é mais do que isso essa ministração. É perfeitamente possível que eu e você, hoje, tomemos uma decisão de entrar no descanso. Na instância de governo. Senhor, eu tenho uma missão. O Senhor está me capacitando para essa missão. Eu tenho os recursos para essa missão, ainda que seja um caminho que o Senhor não me falou para onde é. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse comodismo, sai dessa mesmice, sai dessas coisas comuns, e eu vou te mostrar, eu vou te guiar. Você tem para frente, nesse ano, projetos maravilhosos que Deus vai executar, Deus vai trazer o recurso, Deus vai abrir as portas, Deus vai aplanar os caminhos. Então, ouse receber de Deus, no descanso, no tempo de intimidade, de comunhão, no tempo de ler a Bíblia, no seu devocional, no tempo com Deus, faça disso um tempo de descanso para governo. Agora, Senhor, o que é para fazer hoje? O que é para fazer com essa empresa? O que é para fazer com esse assunto? O que é para fazer com esse recurso? O que é para fazer com esse problema? Senhor, eu quero ter governo. E o Senhor foi me lembrando de algumas coisas. O maior nível de descanso não está na esfera do corpo e da mente. Esse descanso é muito importante, mas há algo mais elevado. O maior nível de descanso é o do Pai, em Gênesis. Ele entrou em uma instância de governo, deixou todas as coisas no seu devido lugar e disse, agora eu assumo o governo. Fiz tudo o que tinha que ser feito a cada dia, pus todas as coisas no seu devido lugar. Agora eu vou entrar no governo. Agora eu vou governar sobre essas coisas que eu mesmo, aos 6 dias, organizei. Por isso Deus disse ao homem, 6 dias, trabalharás. Eu vou te dar condição de você organizar a sua vida e colocar as coisas no devido lugar em 6 dias. Mas no 7º, entre no descanso, para você ter governo sobre estas coisas que você está organizando. E se você tem governo, você volta das férias, tranquilo. Eu já sei quando serão as próximas. Eu já sei o que vai acontecer enquanto não chega as próximas férias. Eu já sei o que vai acontecer enquanto eu estiver encarando os meus desafios, porque o Senhor está me dando os recursos. E aí existem algumas coisas muito práticas, irmão. Muito práticas. Elas estarão escritas no site. Você não precisa se preocupar em anotá-las, são muitas coisas, mas eu queria pelo menos que você se inspirasse ouvindo. Preste atenção ouvindo. Quais são as coisas que precisam ser organizadas? Quais os assuntos eu preciso colocar em ordem? Quais tarefas eu preciso finalizar? Atividades práticas dos 6 dias para você entrar no governo, no descanso. Quais são as pessoas que precisam ser encontradas? Eu preciso encontrar fulano de tal. Quais são as satisfações que eu preciso dar? A quem eu preciso dar? Olha, estou te ligando porque há muito tempo eu precisava ter ligado, ter falado isso. Estou resolvendo isso, estou falando isso, estou te dando essa satisfação. O que eu preciso devolver? Ah, eu tenho um CD que eu preciso devolver, eu tenho um livro que eu preciso devolver. Começa a pôr em ordem as coisas. Se todas elas começarem a estar no seu devido lugar, você terá condição de governo. Essa é a mais elevada instância de descanso. De vez em quando eu recebo na minha caixa de e-mail, um e-mail dizendo assim, baixa aqui, seu nome já foi para o CP, para o cadastro lá de inadimplência, porque essa fatura está sem pagar há muito tempo já. E você vai lá e clica naquele arquivozinho, e bum, o que é o arquivo? É um. Só que por que as pessoas clicam? Porque elas são ameaçadas. Meu nome? Eu não paguei? O que deve ser? Ai, meu Deus. Ai, será? Vou, no CPF, vai protestar meu nome. Ai, meu Deus do céu. E ela clica para ver o que é. Eu precisava descobrir o que é. Não. Peraí. Eu tenho governo. Eu não estou devendo a nada a ninguém. Eu não estou devendo. Não, eu estou devendo a 3 pessoas. Eu estou devendo a 30 pessoas, mas eu tenho governo disso. Eu sei quem são essas pessoas. E elas não me mandariam esse e-mail. Então, eu não preciso disso. Tem um telefonema. Alguém ligou para quem foi que ligou? Ah, alguém falou que não queria deixar o nome, não. E que é muito sério. E que depois liga para você. Mas quem foi que ligou? Acabou a noite daquela pessoa. Ela não vai ligar. Ela não vai conseguir dormir. Quem foi que ligou? Ela vai ligar para todo mundo. Foi você que me ligou. Mas se ela tem governo daquilo, ela falou assim, não sei quem foi que me ligou. Mas se alguém for me ligar, se tiver algum assunto importante, os meus assuntos estão em ordem, a minha vida está em ordem. Não tem que se preocupar. Descansa. Mas quando eu não tenho governo, eu não consigo descansar. Eu não sei que arquivo que é esse, eu não sei quem me ligou, eu não sei por que ligou, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. E o Senhor quer nos dar um ano de governo, de descanso, de administrar, de conduzir todas as coisas. Então eu vou procurar o que, é que eu tenho que devolver, a quem eu tenho que prestar contas, eu vou procurar saber organizar minhas notas, eu vou. O que é que está ilegal na minha vida? Eu vou pôr em ordem o que está ilegal na minha vida. Eu vou assumir governo. Eu vou executar o que tem que ser feito em 6 dias. Porque na hora que eu terminar de executar o que eu tenho que fazer, eu vou entrar em descanso. Mas eu vou pegar para fazer. O que eu devo? A quem eu devo? Com quem eu preciso reatar relacionamento? Tem uma pessoa que é... Ai, não quero nem encontrar. Não, eu vou tomar iniciativa. Aqui, eu vim aqui para conversar com você, olho no olho, tete no tete, face a face. Eu quero dizer isso, eu quero pedir perdão, eu quero trazer luz para isso, eu quero resolver. Agora eu não tenho medo mais de encontrar com essa pessoa. Agora eu estou descansado. Quais são as coisas? A quem eu preciso pedir perdão? A quem eu preciso liberar perdão? Qual gaveta precisa ser organizada? Eu tenho uma mala lá, irmãos. Tem uma mala que de vez em quando a Dani pergunta, essa mala está cheia ainda? Está cheia ainda. Mas aí ontem eu peguei minha mochila. Me empresta essa mochila, por favor, Dani. Essa é a minha mochila. Ela sempre anda cheia. Hoje realmente está muito vazia. Porque ainda não deu tempo de pôr de volta muitas coisas que tem que ficar de volta aqui. Mas ontem eu falei assim, eu tenho que arrumar as coisas. Eu preciso arrumar as coisas que faltam. E eu passei esse mês de janeiro inteiro organizando um monte de coisas. Não tem noção de coisa maravilhosa que foi uma semana. A Dani foi para Porto Seguro, as crianças foram para Porto Seguro. Uma semana em casa, olha, organizando tudo o que eu precisava organizar. Deletando todos os e-mails de 2011, 2012, 2013. Meu Deus, quanta coisa, quanto arquivo. Gente, reorganizando os arquivos no computador. Reorganizando as gavetas. E aí ontem o senhor falou assim, você vai organizar essa mochila? Mas você precisa lavar. Eu falei assim, ai meu Deus, eu parar para lavar essa mochila, eu lavar a mochila, eu nunca mais. E aí eu falei assim, eu vou fazer agora. E fui lá no tanque, esvaziei ela e lavei ela todinha. Eu falei assim, gente, como é que isso aqui vai secar? Eu precisava dela amanhã cedo. E aí lavei, esfreguei, deixei de molho, pus tudo quanto é produto, esfreguei tudo. Gente, a mochila ficou pretinha de novo, toda novinha. Que coisa! As marcas de caneta, aquelas coisas gordurosas de bala que ficou no fundo da mochila, tudo saiu. Gente, que coisa linda! E aí, como é que eu despendurei ela? E o senhor falou assim, olha aqui, olha esse gancho aqui, ó. Despendurei, o sol estava batendo, a água caía exatamente dentro do tanque e ficou lá. Quando eu cheguei de noite, ela já estava seca. Assim, agora organiza de novo. Ai, que coisa boa. Eu não preciso comprar outra. Ela está novinha de novo. E aqui hoje de manhã ainda, a Gabriela falou assim, pai, foi você que lavou? Foi. Aqui, ó, ainda sobrou uma chave. E era uma chave que eu tinha que entregar para o Marcos. Estava esquecida essa chave. E aí hoje de manhã eu trouxe a chave e entreguei para o Marcos. Isso, guardado as proporções da ilustração, é descanso. Organiza. Faz o que tem que ser feito. Senhor, eu vou fazer isso. Há 2 anos atrás, o Senhor me deu essa frase lá nas férias. Tudo o que você pode fazer em 5 minutos, faça já. Qual gaveta precisa ser organizada? Quais papéis e objetos podem ser jogados fora? Do que posso me desfazer? E aí foi acionado o motor. E eu chegava no quarto ontem, eu falava, o que essa caixa está fazendo aqui? Já tem uns 4 anos com essa caixa. Mas essa caixa é do relógio, mas eu nem uso o relógio mais. O relógio está estragado. O que esse relógio está fazendo aqui? O que essa pulseira quebrada está fazendo aqui? Limpando, jogando tudo para o lixo. Ah, mas isso tem nada a ver. Eu gosto de guardar, porque pode ser que não precise. Aí você vai assistir um programa chamado Acumuladores. E você e eu não temos noção do quanto isso mexe conosco. A gente vai tendo um mundo de penduricalho, um mundo de coisa que tem, né? E você não tem acesso, e você não abre. Eu não estou falando só de objetos aqui, de gaveta, nós estamos falando de vida, do que posso me desfazer. Quais espaços posso deixar livre, limpo, pronto para algo novo? Se você faz isso com a sua mochilazinha, isso pode também estar afetando dentro do seu coração. Onde eu tenho que lavar? E quando eu cheguei, em determinado momento, eu vi dentro do tanque muitos pedacinhos de papel de bala embolado, que eu não tinha visto, estavam lá dentro, foram caindo, grampo, clips. Eu tinha esvaziado a mochila, mas porque eu limpei e deixei de pendurado, quando eu vi, estava cheio de coisinhas assim, ó, uns negocinhos. Gente, que coisa boa, limpou, que coisa maravilhosa, Senhor. Quais são as coisas da sua vida? Eu estou perguntando para você. Eu estou contando meu exemplo, não é para dizer que eu sei. Pelo contrário, estaria aqui agora de manhã ela suja, se não fosse o Senhor falando assim, faça isso. E aí, quando eu me lembrei da mensagem, eu falei assim, ah, Deus, era para eu poder falar. É, você vai pregar alguma coisa que você não está fazendo? Quais roupas podem ser doadas? Se você chegar agora em casa, na minha casa, vai ter no sofá uma pilha de sapatos, cintos, meias e roupas que não são usadas. Estão lá, liberar meu guarda-roupa. Quais devem ser julgadas fora? Tem coisa que você não vai dar. Vai dar cueca usada? Vai dar meia usada? Cheirando... Como é que é no pé? Chulé. Reorganize os arquivos do seu computador. Jogue fora o que é antigo e não é documento importante. Reorganize seu espaço de trabalho. Reorganize seu quarto, sua sala. Põe um espelho novo. Jogue fora os objetos que nunca deram certo. Substitua projetos que nunca tomaram conta e por projetos novos. Aperfeiçoe os projetos. Busque do Senhor. Encontre coisas novas. Limpe o seu espaço para o que Deus vai colocar para esse ano novo. Mas tome essas ações. Mas isso tem nada a ver. Tome essas ações físicas. Simples, e comece a processar o governo. Desculpe estar dando os exemplos, mas foi Deus que fez isso ontem, e eu cheguei, a Dani sabe, eu nunca fiz isso na minha vida, e eu cheguei e comecei a olhar a geladeira toda, eu esvaziei a geladeira todinha. Eu peguei um monte de coisa, estava restinho, limpei tudo, tirei tudo, joguei tudo fora, pus lá fora na rua, no lixo, arrumadinho, e fui lavar todas as vasilhas. E aí lá em casa já é assim, então, aí pus água para esquentar, esquenta a água, ferve, e joga água fervendo em todas as vasilhas. Sei lá, que isso aqui está gorduroso, isso aqui está esquisito, ficou na geladeira aí muitos dias, limpou tudo, lavou, está tudo lavado. E o Senhor o tempo todo falando como assim, isso é governo. Você não tem que fazer isso todas as vezes. Você não tem obrigação de fazer isso. Não é sua atividade. A moça viria para limpar isso. Ela não veio para limpar. Agora você faz isso. Mas não é isso que eu quero. Não quero você apenas fazendo isso. Eu quero que você saiba que você deve fazer isso. Jogue água quente em todas as áreas da sua vida. Deixa a gordura embora. Deixa a sujeira embora. Limpa os espaços. Limpa. Assume o governo. Saiba o que tem ali dentro. Saiba onde estão as coisas. Saiba onde está em ordem cada assunto da sua vida. Tenha o governo de tudo. E você vai viver um ano de descanso. Feche os seus olhos. Diga, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, Senhor. Os exemplos do pastor são exemplos dele. É a vida dele. Mas, Senhor, quais são os exemplos que o Senhor tem para mim? Quais são as experiências minhas? O Senhor tem promessas para a minha vida. E elas não acontecem em 5 dias. elas não acontecem no imediato da minha ansiedade. Elas vão acontecer no decorrer dos anos. Então eu preciso me organizar para muitos anos de vida. Eu preciso lançar sobre os pés dele, aos pés dele, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de mim até aqui. Eu não vou aceitar ansiedade na minha vida. Eu quero olhar para esse ano com leveza. Será um ano leve, será um ano de executar todas as coisas que Deus tem planejado para mim, mas eu vou entrar na instância de governo. Então eu vou organizar, eu vou pôr em ordem, eu vou cuidar, eu vou tomar conhecimento, eu vou colocar na sequência, eu vou limpar, eu vou jogar fora, eu vou devolver, eu vou substituir, eu vou procurar alguém, eu vou conversar, eu vou pedir perdão. Eu não vou andar esse ano carregando mochila suja. Eu não vou andar esse ano carregando coisa velha. Eu não vou andar esse ano acumulando nem o meu armário, nem meu coração, nem meu pensamento com coisas que eu não preciso e que não fazem sentido algum. Eu quero um ano de leveza. Eu quero um ano de governo. Eu não preciso ter um milhão de coisas, mas as que eu tenho, eu quero estar em governo. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Se você nessa manhã reconhece que tem alguma coisa, é uma gaveta, eu preciso arrumar aquela gaveta, eu preciso jogar fora coisa, eu não tenho coragem de jogar fora, eu fico acumulando, mas eu quero. Se você ousa nessa manhã, eu ouso algumas coisas novas, algumas atitudes que, segundo a palavra de Deus, vão fazer diferença na minha vida, se coloque de pé. Eu ouso, eu tenho um assunto, eu tenho uma pessoa que eu vou procurar, eu vou parar de ter medo, eu vou parar de ter constrangimento, eu vou sentar lá, eu vou olhar nos olhos, eu vou conversar, olha, é isso, me perdoa, me abraça, recebe, está aqui, eu te pago, eu te devolvo, eu te perdoo, eu libero perdão, me perdoe. Eu quero um ano em que as coisas estão debaixo do governo, estão no descanso. Eu sei o que eu vou fazer, eu não tenho medo do dia de amanhã, eu não tenho medo da próxima estação, eu não estou temeroso do que vai acontecer segunda-feira, eu não sei o que vai, não, eu tenho governo, eu entrei numa instância de descanso. Levante a sua voz, ore a Ele. Levante a sua voz, diga: Senhor, eu me aproprio dessa palavra nessa manhã. Eu me aproprio dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pôr em prática algumas coisas. Eu quero ter a alegria dessa sensação de que eu estou no governo. Eu estou limpando as coisas. Eu estou organizando as coisas. Eu estou fazendo o que cabe a mim fazer. Eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o filho. Cabe a mim essas coisas. Essa é a minha identidade. Eu sou o chefe, eu sou o funcionário. Eu sou o dono dessa gaveta, eu sou o responsável por esse departamento, eu vou organizar, eu vou cuidar, eu vou zelar, vai tudo estar no lugar, tudo vai estar em ordem. Eu preciso comprar uma prateleira melhor, eu preciso comprar uma gaveta nova, eu preciso ampliar esse armário, mas eu vou fazer e todas as coisas da minha vida estarão debaixo de governo. Governo, e aquilo que eu não sei, o Senhor vai me ajudar a encontrar quem me ensina. Aquilo que eu não dou conta, o Senhor vai me ajudar no meu devocional todos os dias a entender o caminho do Senhor. Eu quero esse descanso, que é uma instância de governo. Ore com quem está ao seu lado, ore com seu marido, ore com sua esposa, ore um irmão com outro irmão, uma irmã com outra irmã. Senhor, nessa manhã eu me aproprio dessa palavra, é tesouro para mim, Senhor. É tesouro para mim. O Senhor poderia falar essa palavra comigo através de outra pessoa, mas eu não poderia ouvir essa palavra em nenhum outro lugar, senão na tua presença, na casa do Senhor. E eu te agradeço nesta manhã, Senhor. O Senhor tem projetos longos para mim. O Senhor tinha projetos, o Senhor deu um filho com Abraão com 60, 86 anos, 99, 100 anos. O Senhor tinha um projeto para ele, Senhor, quando ele tinha 150 anos, Senhor. O Senhor vai ter projetos para mim por muitos anos ainda para frente. E eu vou cuidar desses projetos, eu vou zelar por esses projetos, eu vou velar por esses projetos, eu vou organizar cada coisa, eu vou entrar na instância de governo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. A única forma de nós sermos sustentados em um propósito como esse e colhermos frutos todos os dias é se mantivermos a comunhão e a intimidade com o Senhor. Por isso nós estamos reforçando nossa aliança com o Senhor de um devocional todos os dias. Senhor, eu quero me disciplinar, eu quero estar no governo. Não é minha alma que está no governo. Não é meu patrão que está no governo da minha agenda. Não é o cliente que está no governo da minha vida. Não são as pessoas à volta que mandam em mim. O Senhor Jesus está no governo da minha vida. O teu Espírito está no governo da minha vida. E assim como o Senhor pode falar para o meu pastor lavar uma mochila, o Senhor pode falar comigo o que devo fazer em cada instância da minha vida. Eu creio nisso e eu não vou sair para agir se não for em descanso, se não for tendo ouvido a tua voz, se não for tendo recebido do Senhor as ferramentas para o governo de cada assunto. Eu decido isso, Senhor. Eu decido por isso nesta manhã, e eu oro com meus irmãos, eu oro com minha família, e eu declaro, nós vamos tomar algumas atitudes simples, pequenas, práticas, mas que vão desatar algumas outras maiores na minha vida. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou procurar quem eu preciso procurar. Eu vou limpar o que eu preciso limpar. Eu vou organizar o que eu preciso organizar. Eu vou fazer isso, Senhor. Decidi, essa será uma semana, eu não vou sair atropelando tudo, eu vou fazer num tempo e num ritmo sustentável, Senhor, mas eu vou fazer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, e nós pedimos que o Senhor venha ser o governo central da nossa vida.